Tianix Podcast Conversas. Olá, ouvinte, estamos aqui novamente no Tianix Podcast Conversas. Sou o Thiago de Lima Castro e está aqui a parte 3 sobre nosso episódio Música, Identidade Nacional e Ditadura Militar, gravado com a Tupé Guerra. Esse episódio faz parte de uma ação conjunta de podcasts, a qual você pode acompanhar pelas hashtags. Primeiro, hashtag Nunca Mais e hashtag Ditadura Podcast. Que isso nunca mais aconteça ao final. E vocês vão poder escutar episódios do Ponto G, Teologia de Boteco, Olhares Podcasts, Apenan Podcasts, HQ da Vida, Elas Chutando a Escada. Ou seja, podcasts muito legais, vale a pena escutar. Fique com a parte final do episódio. A gente estava falando do Rony Von, isso. O príncipe, por sinal, né, que era o apelido dele, né, dessa coisa de ser tão elegante e educado, e, né, o príncipe. É, né, tipo, tinha o rei e o príncipe, né? É verdade, né? O rei da Jovem Guarda, Roberto Carlos, né, e o príncipe, que era o Rony Von, né? E o Erasmo ficou só como Tremendão mesmo, né? É. Tremendão é um nome engraçado também, né? Eu acho muito bom. Por sinal, eu fui num show do Erasmo há pouco tempo atrás. Pouco tempo, uns 3, 4 anos atrás. Muito divertido, muito... Ele é muito do rock ainda, né? Muito... É, ele tem aquela coisa Roberto Carlos... É, o Roberto Carlos saiu dessa vida de rock, né? É, saiu. Inclusive, eu achava muito estranho quando me falaram, não, porque o Roberto Carlos toca rock. Eu, como, gente? Ele toca música de igreja. Eu não imaginava, assim. Só depois que eu fui conhecer mais a vida dele. Mas pra mim, o Roberto Carlos era tipo o cara que cantava música de Jesus, assim, na Globo. Era isso. Esse vestido de branco. Não, é total, né? Você vai ver. É, e desse, Pode falar. Diga. Eu só falar que essa questão, assim, né? E toda essa... Esse contexto político da carreira do Roberto Carlos, a forma como ele cresce, a forma como ele recebe apoio tanto da Globo como de outros, né, das rádios, etc, etc. Tudo faz parte desse contexto que a gente estava falando, né, Du? Sim. E tem um contexto também, durante a ditadura militar, que aí foi outro contexto em que junta fome com vontade de comer, né? Porque antes, já nos anos 50, você já estava desenvolvendo um pouco a prática do jabá. Que é um termo popular que os músicos usam, que é assim, que é você pagar para tocar em rádio. Então você dá um X para sua música ser tocada em rádio, ao invés de você receber, você acaba tipo pagando mais do que você receberia os direitos autorais, sua música é mais tocada. E isso estava meio que começando incipiente, mas foi durante a ditadura militar que isso realmente foi para frente. Interessante. Porque hoje em dia é quase... Né, quase todo mundo fala, não, para tocar mesmo na rádio importante você tem que pagar, só a grande gravadora que vai conseguir e tal, etc. Mas como tem... É interessante ver as origens, né, desse... É. E essa prática se fortificou na época. Hoje, inclusive, ninguém toca em televisão sem pagar. Pode ser Faustão, Jô Soares, qualquer programa de televisão. Alguém pagou para estar lá. Isso não tem... As pessoas, né, esquecem que às vezes, né, ah, não, pô, tá tocando porque é necessariamente bom, né, mais ou menos, né, e volta um pouco a ideia de uma política mais ampla, de tentar, qual a música que deve ser mais aceita e qual a música que deve fazer mais sucesso, né, que durante todo o programa a gente comentou essa questão, que, como você disse, é junta a fome com vontade de comer, ninguém tá sendo aqui também super malvado, inventando uma música que ninguém ia gostar, mas tem sim toda uma questão ideológica por trás. Sim. As pessoas têm muito medo de falar, né, a palavra ideologia hoje em dia, mas tem ideologias por todos os lados, ninguém é... Não existe neutralidade com seres humanos. Não, não existe. E nesse período, se você vê o que fazia sucesso mesmo, não era nem a música, não era nem MPB, se pegar em números, né, e nem a Jovem Guarda, na verdade era o Brega. O Brega sempre foi o que mais vendeu no Brasil desde os anos 40. A tal da boa sofrência, né? Isso sempre, a música romântica, brega, tal, isso sempre que vendeu mais, né? E a gente vê que, por exemplo, durante a ditadura, você vê que tinha competição entre a Globo e a Record, né? Porque o Sim. programa da Jovem Guarda, apesar que teve o fino da bossa na TV Tupi, né? Que até eles, Regina e Jair Rodrigues, apresentaram. Mas nos anos 60, o programa da Jovem Guarda, digamos que está mais na Tupi, na Globo, enquanto que os festivais de música brasileira, né, que tem lá, o Geraldo Vandré, não sei o quê, estão na Record. É curioso, assim, né? É, e a grande briga pela música, né? Que é uma coisa que a questão dos grandes festivais e como essa importância da música que acabou ficando para trás. Hoje em dia já não tem mais isso, né? A gente perdeu completamente essa questão É da música isso. que aparece, assim, né? É, até porque o Jabá dominou o mercado. Na época não era bem assim, era muito mais. Ia se testando músicas e aquela que tinha mais resultado ficava, mas com a questão do Jabá sendo colocado, né? Aí a coisa complica muito, já nos anos 70, assim, né? E você tem uma certa mudança de, obviamente não para tudo, mas você acaba você tendo, por causa da TV e da música mais em vídeo, né? Porque, enfim, toda a revolução dos anos 80 do videoclipe, etc., você vai acabar começando a ter uma importância grande na aparência dos músicos, né? Então acaba se muitas vezes priorizando o músico que venda, né? Que tem um rosto vendável Ah, mais do que sim. necessariamente uma. É, não, verdade. E a gente comentou do Rony Von, mas há um músico que até hoje é conhecido como a figura. Hoje não é nem andrógina, né? Porque, tipo, é uma entidade, já que ela é em Mato Grosso, né? Ai, nossa, outro amor da minha vida. Quando ele aparece nos Secos e Molhados, aquilo é revolucionário, porque é uma mistura entre música e teatro, que não era uma coisa comum ainda, né? Já tinha muito teatro cantado, você tinha muito circo com teatro musical, inclusive opereta, desde o século XIX circula pelo meio do Brasil, né? Mas essa coisa Sim. na televisão e de você, a teatralidade estar tá misturado com a música, foi uma coisa que chocou, tanto um pouco no Dizzy Croquettes também, mas os Secos e Molhados foi aquele fenômeno, né? É, e os Secos e Molhados, como minha mãe disse que eu gostava muito, ela falava, ah, os Secos e Molhados era adorado por crianças e caminhoneiros, né? Fazia muito sucesso com muita gente, assim. Não é. E o Ney é essa figura, né, que, não tirando a importância dos outros músicos que faziam parte dos Secos e Molhados, mas é que ele tem essa presença de palco muito forte, né? E, como você disse, altamente revolucionário, porque se tem um momento no Brasil que alguém mais ligado a uma questão de rock, né? Porque os Secos e Molhados, talvez, não sei, eu Sim. classifico meio como rock, vai começar a chocar e abalar mais as estruturas, é o Ney, né? É ele que vai trazer essa questão. Porque mesmo o Raul, que tem. Ele ainda é muito mais padrão em muita coisa, né? Muito mais. Ele não questiona tanto. O Ney tem essa coisa da sexualidade, da androginia, do vestir espalhafatoso, da sensualidade, né? Porque ele rebola, não é só rebolar e dançar normal, né? Ele tem essa sensualidade inerente, assim, que acho que choca muito, né? É, começa pela voz, que ele canta com uma voz de cabeça que dá um timbre que dá uma percepção de um timbre feminino de voz, que é algo que não acontecia, né? É, reconheço que, por sinal, as primeiras lembranças que eu tenho foi perguntar para minha mãe quem é essa mulher que está cantando, que eu gostei Sim, muito. Ela falou, sim. não é a mulher. E é curioso que essa coisa do figurino, por mais que realmente Secos e Molhados, se você vê isso, realmente é rock. Na época eles foram colocados como tropicalistas, porque aquele lance, você não coloca algo que é tensionador como rock, né? Você colocava como com o tropicalho, né? Interessante a divisão, né, de. E E a quando. gente está falando de Secos e Molhados, só para deixar claro para todo mundo, a gente ainda está falando de ditadura, né? Sim, ainda estamos falando desse período. E o que que é interessante? A coisa do figurino, a grande inspiração dele é Carmen Miranda. Que demais, né? Cara, o figurino dentro desse paradoxo, o que é brasileiro, o que não é, que a ditadura tem muito de pano de fundo, né? Aí é uma coisa maluca, porque musicalmente tem uma certa relação com rock. Ao mesmo tempo, ele pega uma coisa da Carmen Miranda, né? Mistura também alguns outros ritmos ali no meio, né? Mistura outras coisas. conversa direto com caras como o Vinícius de Moraes, lá da Bossa Nova, né? Então, é aquele Chico Buarque. Os estão muito... É, e é uma poesia, né, muito interessante, assim, que, claro, é o tropicalismo, o pessoal do Tropicália já fazia muito, né, mas até que o pessoal brinca, né, que tenha essa linguagem própria, que é MPBs, que é uma linguagem difícil de entender, que não, nem sempre faz sentido. Mas eu acho interessante, e acho que se a gente vai falar de Secos e Molhados, a gente tem que falar do grande mito dos Secos e Molhados, que influenciou o Kiss, mas na verdade não influenciou o Kiss. É, acabou me influenciando mesmo. Que seria muito divertido, não, né? Mas... Seria ótimo, mas não foi exatamente não isso. Foi... Nenhum dos dois sim, né? Foi uma coisa que surgiu meio paralela, não foi... Não, exatamente. Não rolou uma cópia de nenhum dos dois lados nesse caso. Não é. E é curioso, porque antes de aparecer os Secos e Molhados, quem que eram os andrógenos, né? Assim, você vê as críticas assim, da época, os comentários, né? Caetano e Ronnie Von. Eles eram os andrógenos da época. A que gente... para nossa, para hoje em dia a gente jamais classificaria como andrógeno, né? É. E a figura. O Gilberto Gil tinha uma presença que muita gente achava ele bissexual, né? Então você tinha uns comentários de fundo, assim, mas o Caetano era visto uma figura um tanto andrógena, porque ele tinha uns movimentos mais leves, assim, né? Não tinha aquele gestual mais bruto, entre aspas, masculino, né? Assim. Mas quando aparece ali em Mato Grosso, você, né? Isso muda. Nada disso mais importa, né? Exatamente. E o que é muito interessante? Teve uma entrevista que o Ney Matogrosso fez, foi com a Maria Gabriela, falou. Você trouxe uma certa forma movimentos femininos para o modo de se dançar tal, né? A resposta dele eu achei muito interessante. Ele falou: olha, eu nunca vi meus movimentos como trazendo, nunca me vi dançando trazendo elementos femininos. Eu sempre me vi estendendo o que é o masculino. Eu acho, Interessante. ele falou sempre, eu me vi como uma pessoa que tensionou, não, eu sou uma figura masculina, inclusive, falou, o negócio de ficar sem camisa tinha um pouquinho isso, a afirmação da masculinidade, porque é claro que ele não tem seios, né, tal, né, e mas falando, eu tô tensionando até onde vai o masculino e que os gestos que eu faço também são, podem não ser tão, e que são gestos que às vezes a criança faz, é reprimida, é interessante a É, né? consciência que ele tem sobre o trabalho dele, assim. Sim, é, né? Eu sou, de novo, muito fã. O Ney Matogrosso, como eu falei, né? Tipo, ainda tem. Contando esses causos, pessoal, você pode brigar comigo. Mas a primeira vez que eu vi o Ney ao vivo, aqui, foi aqui em Brasília, num show que ele fez e tal. E eu achei que eu ia acabar emocionando, porque, de novo, ele é quem eu ouvia na infância, né? De repente, estou vendo o meu grande ídolo de infância. E foi surreal. Ele entrou no palco e eu chorei desesperadamente o show inteiro, assim. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu fiquei tão emocionada de ver ele ao vivo, mas tão emocionada. E eu acho muito, porque se é gostoso de ouvir o Ney Matogrosso, é muito, muito impressionante ver o Ney Matogrosso ao vivo. Ver um DVD já é interessante, ver ao vivo é muita energia, ele tem muito domínio de palco. E ele é super medo, né? Ele não, fora do palco. Não é isso, é a persona que ele projeta, né? E é legal essa exploração que ele faz da masculinidade. No fim das contas, ele tá um tanto questionando a própria masculinidade, né? O padrão de masculinidade. E o que foi interessante na época, porque de uma certa forma a identidade nacional tem uma certa concepção de feminino e masculino, de homem e de mulher, muito colocada também, né? De uma certa Sim. maneira. Não, é algo até um pouco talvez difícil de analisar, mas é perceptível essa figura do homem brasileiro, da mulher brasileira, né? Tem um quê de identidade nacional muito grande. E o que que chocou? Primeiro no Ronnie Von e depois no Ney Matogrosso. O Ronnie Von, ele passou por uma situação em que ele foi despido pelas fãs na rua. Nossa. Teve mais de uma vez isso aconteceu, né? Que assim, ele estava na rua, a mulherada foi e arrancou a roupa dele, ele ficou nu, deitado no chão, né? Medo Se cortou da um pouco. agressão desse nível, né? Se cortou um pouco no processo e tal, né? O Ney Matogrosso nunca passou por isso, mas assim, ambos eram vistos como símbolos sexuais, símbolos de homem. Mas assim, quando você pega dois homens que no contexto em que surgem questionam o que é o masculino e são desejáveis pelas mulheres, não é aquela figura andrógina que é, digamos, repelida como um ser sexual pelo bizarro, sei lá, qualquer coisa assim, né? Não, é tido como o homem. Quanto, o grande problema do Ney Matogrosso sempre foi, em todo show, a invasão de pessoas querendo ter relação sexual com ele após o show, seja homem e mulher, né? Difícil. Sempre ocorreu, mas assim, independente dessa questão, é muito curioso você pensar o rompimento que se tinha, porque eles rompem com o modelo de masculinidade tipicamente brasileiro, e são desejáveis pelas mulheres, e são mais desejáveis até pelas mulheres que o outro padrão. Isso é uma questão de costumes que é muito interessante. E ainda mais especificamente no período que a gente está falando, né? Como a gente, como eu coloquei antes, a ditadura, a questão da censura e etc., ela está muito relacionada aos costumes, a uma política de sociedade como um todo. Se a gente está falando de identidade, é importante entender que essa política de identidade e sociedade vai além de simplesmente eles barravam coisas políticas, tipo músicas que falavam de protesto de universidade. Também, mas eles barravam músicas que pareciam muito explícitas, eles barravam músicas que isso, que aquilo. Tem um documentário, que daí já é mais pro final da ditadura, que tem o Teatro Lira Paulistana, fazendo propaganda, né? Tem um documentário sobre o teatro, e no documentário tem uma. Eu esqueci o nome dela, mas. Uma mulher que ela tá falando sobre ela que cuidava da banda, como que ela que negociava com a censura. E daí ela falou que ela ia para Brasília de ônibus, né? Aquela viagem delícia. Batia lá no departamento de censura e ia negociar. E depois o cara falava: "Olha, isso daqui não pode". Ela: "Não, mas veja bem, dá para colocar com isso daqui e tal". E daí ficavam nessa briga entre a pessoa da censura, que acho que chamava Solange nessa época, a responsável pela censura. E ela, nesse debate, e conseguia, então, passar algumas coisas e deixar outras. Então, tinha uma negociação em cima da censura também. Não era simplesmente uma coisa arbitrária. Quer dizer, era obviamente uma coisa arbitrária. Mas não. As pessoas acabavam criando formas de tentar burlar um pouco essa censura. E claro que, assim, né, no Teatro Lira, porque muitas vezes se rodava os discos antes da censura dizer qual música seria censurada, né? Ou se alguma música seria censurada. Então, eu tenho um disco da Blitz que tem uma música censurada e ela tá arriscada, tipo, com prego, assim, no disco. Eu acho interessante de ver, porque, obviamente, o disco já estava prensado, então não, né? Não vai perder todos aqueles discos. E eu sei que no Teatro do Lira Paulistana eles vendiam na frente os discos com as versões censuradas, mas rolava de conseguir as versões sem censura, assim, tipo, Entendi. eles vendiam assim no, na escondidinha Na ali escondida. os discos verdadeiros, digamos. Não é. E nesse caso, tem alguns casos que foram muito clássicos, porque alguns músicos foram levados por DOPs e tudo, né? Tem um caso muito Vários, né? clássico que foi da Rita Lee. Que Por quê? também A Rita fã. Lee estava grávida, né? Foi levada para lá. E quem estava no final da gestação, quer dizer, se ela fosse torturada, a criança ia morrer, porque, né? Como aconteceu com muitas pessoas. E quem descobriu que ela estava lá? A Elis Regina. E quem foi lá fazer escândalo para soltar ali a Rita Lee? A Elis Regina. Aquilo é interessante. Elas eram bem próximas, né? Depois desse período, antes disso, não. A Elis Regina, porque ela, a Elis Regina coordenou a passeata contra a guitarra elétrica, ela tinha uma posição política, ela tinha um problema com o rock, porque ela tinha uma percepção dele como instrumento político no Brasil. Então ela Sim, se claro. colocava contra, assim, ela não gravava repertório de rock, porque apesar de originalmente ela parece para ser uma nova Selly Campello, quando ela começa a tornar mais politizada, ela se afasta, mesmo que ela gostasse da música. Mas quando ela Entendi. vê a Rita Lee sendo levada para o DOPS, tudo, ela foi lá, fez um escândalo, ameaçou trazer imprensa, E a Elis Regina era bem, era doida, né? Assim, doida do bom sentido, tá? Eu, tipo, pra, só para, né, os ouvintes ficar claro, eu chamar alguém de doido é um elogio. Eu chamar alguém de normal nunca é elogio, só para assim, tá? Nossa, que gente normal, credo. É, mas é interessante nessa, porque a Rita Lee obviamente é ligada ao movimento do rock, né? Embora os mutantes, como a gente falou, tenham sido colocados, os mutantes eram muito experimentais, né? Uma coisa muito, mas era o rock progressivo, tipo, era a pegada que tava rolando no rock no mundo inteiro no período, né? Assim, no... novo, se falasse em inglês, teriam feito um sucesso no mundo. Isso sim, né? Mesmo falando português, já fizeram sucesso no mundo todo, né? Já. E teve uma questão grande, porque eles também foram colocados um pouco na Tropicália, porque eles eram uma banda de rock e tudo, só que teve a apresentação histórica deles com Gilberto Gil cantando No Domingo do Parque. Uhum. É, que o Gilberto Gil queria pegar os Mutantes, a banda que acompanhava ele, e além disso, o Quarteto Novo, mas o Quarteto Novo não quis ir, para colocar grupos que faziam formas de acompanhamento diferente tudo ao mesmo tempo, que é tipo tropicalismo, né? Vários níveis de tropicalismo. É, e que foi no mesmo ano, logo um tempo depois da passeata, né? Mas quando. Uhum. Só que essa relação da Elis Regina com a Rita Lee nesse processo, que foi muito mais de empatia, né? Primeiramente, sim, como a Rita Lee estava sem trabalho, elas gravaram juntas, aí a Elis Regina volta a experimentar alguma coisa com rock, né? E de perceber, né, que ela tá, tipo, que é uma outra mulher em perigo ali, né? Que você pode fazer alguma coisa para ajudar e não. É, foi esse período. Então, tem esse gesto. Outro caso que ficou famoso é da música Cálice, né? Que é uma parceria, música, né? Uma parceria muito legal entre Gilberto Gil e Chico Buarque. E é legal que a história foi assim, quando o Chico Buarque falou com o Gilberto Gil depois de um festival, vamos compor alguma coisa juntos, tal? Ah, não, vou marcar o dia, só que eles marcaram o dia, né? Não ficou... Ficar naquela, não, vamos marcar, isso vai ser legal. Aí eles marcaram um dia pra se encontrar. Aí o Gilberto Gil tava lá, caramba, né, pô, o cara é o Chico Buarque, ele tem parente lá com o Buarque de Holanda, com outros caras, porra, né? Família super influente no país, né? É, pô, a gente é de linhas musicais diferentes, tal, como é que a gente vai, né? E ele, pô, eu não posso chegar assim sem nada, né? Eu não posso. Então ele tava em casa, tava passando uma procissão, tava na Bahia, né? Na época de Páscoa. Então o refrão da música, Afasta de Mim Esse Cálice, tinha um sentido religioso pro Gilberto Gil. Ah, claro, do cálice da Igreja Jesus, Católica. Tá. Então. Aí quando o Chico Buarque chegou lá e ouviu, pô, esse cálice parece o cálice, mas tem um V de cálice, né? Uhum. E aí que a música ganhou o contexto político. Só que a primeira vez que eles tentaram gravar, ela foi censurada. Certo. Depois ele tentou de novo, teve um cara que ouviu e falou, tem uma crítica, mas a música é tão boa, e a crítica muita gente não vai perceber, deixa. Deixa passar, gente, deixa, não vai fazer tão mal. Tem um dos censores que contou que ele deixou mesmo, porque ele falou, a música é boa demais para ficar na gaveta. Aí só que ele gravou a gravação clássica com Milton Nascimento. Uhum. Só que quando ele deixou passar, um outro censor viu, caramba, você deixou passar isso daqui? Ainda mais a entonação que eles dão, né, tipo, cálice. Ele não é sutil na interpretação. Não, né? Não, a interpretação deixa bem claro o que, que eles estão tentando dizer ali. É. Aí o que que acontece? Quando foi o show de estreia, os militares cercaram a casa e desligaram o microfone. Certo. E o Chico Buarque e o Milton Nascimento ficaram lá no palco executando a música e cantando, mas as pessoas todas estavam com a letra na mão. Porque eles distribuíram a letra na mão de cada um. Aí a música genial. Entrou na história, o público aplaudiu, você não vai levar os dois pro DOPS em seguida com o público aplaudindo, né? Pode tipo, pegar meio mal, né? Daqui a pouco a gente faz isso. E o público ficou por lá. Por isso que depois teve o exílio, que foi a época que começou a ter o exílio de vários caras. Taiguara também, que é um cara genial, né? Uhum. Aí começou a fase dos exílios, porque tem um ponto de você começar a matar, sumir todo mundo, vai ter gente reclamando, né? Sim. Só que dentro dessa discussão, é os caras que faziam música brasileira. Não eram, além da pessoa física, se você sumisse com o cara, né? Você estava sumindo com o conceito de Brasil, que é o que a ditadura defende. Então, o exílio também tem um aspecto de identidade nacional ali sendo tensionado. Me parece, pelo menos. Não sei se você concorda, assim. Eu acho que faz sentido, sim, que você tem essa dicotomia, né, do que vai ser a música nacionalista, como que você vai fazer essa música nacionalista colar, né? Eu vejo muito também aí o crescimento do sertanejo, né? Sim. Não que o sertanejo já não fizesse sucesso, mas essa coisa de colocar mais o sertanejo mais como uma música de opção, assim, né? Porque, é do interior, traz, né, toda essa origem e não é esse pessoal daí do coisa. Esse pessoal revolucionário, terrível, comunistas. Porque o que acontece? Tinha dupla sertaneja que fazia música política? Tinha. Isso desde o começo do século XX tem. Só que o que acontece? Esse pessoal era muito assassinado, porque imagina, você, no interior, no interior do Brasil, você falar mal do político da sua cidade. Depois, não, eu ri, mas é porque é dessas coisas a gente ri, mas é de nervoso, né? Tipo, não, porque mas é uma realidade até hoje no interior do Brasil, né? Não é uma coisa longe. Inclusive, tem várias duplas caipiras que ficaram famosas, assim, nos anos 70, que tinham música falando mal de política e nunca gravaram. Mas só deixaram de escrever, e você sabe, porque eu sou professor de viola caipira também, né? Então você conhece o pessoal do meio, então, tipo, você sabe que existe, mas ninguém toca no assunto, porque a família, tipo, o cara esconde, gravou e não. Tipo, o cara nem gravou, o cara fez e deixou guardado, porque tem muito relato de gente antiga que foi assassinada no interior por cantar música política. Aí, quando aparece a música caipira e depois, no final dos anos 80, você transforma ela em pop rock e cria o que a gente chama hoje de sertanejo, né? Esse lado apolítico tem muito mais com a ver que os caras entendiam muito claro a vida, pela vida do sertão, o que poderia acontecer, do que realmente uma... Só coisas muito sutis passaram, tipo a moda do Rei do Gado, que é um comentário sobre São Paulo versus Minas, mesmo na República do Café com Leite, né? E daí acabou passando ali, mas... Mas então... eu acho interessante, assim, que acaba que eu sinto um pouco que a partir dos anos 80 e tal, que vai começar uma fortificação, assim, tentar explorar mais o sertanejo como uma música nacional, né? E porque os violeiros também tinham um problema. Tem músicas dos violeiros contra o rock, por exemplo, contra a guitarra também. Terrível essa guitarra. Do simbolismo, né? Tem uma música famosa que tem o refrão: a música dos estrangeiros vai invadir nosso mercado, mas minha viola é uma espingarda e meu peito um trem blindado. Sabe? É. Tem coisas assim, tipo, somos da fome, de novo, fome com vontade de comer, né? Com certeza. E daí você tem o aspecto nacionalista, mas traz, né, com... Claro que a gente está falando aí o final da ditadura, né? Não é mais. Isso. Não é mais o finalzinho. Ainda é ditadura, você ainda tem influência da ditadura, com certeza. Sim. Mas é o final já. É o final. E tem um fenômeno curioso, porque quando teve o exílio, tem coisas do Taiguara que não podem ser vendidas no Brasil até hoje, porque assim, ela. Um dos últimos discos que ele gravou, a filha fez uma briga enorme no começo dos anos 2000 para poder lançar no Brasil. Porque não foi assim, tudo que foi censurado agora pode ser vendido. Foi feito listas de coisas readmitidas. Então teve coisas que passaram por lá e teoricamente ainda são proibidas de serem vendidas no Brasil. Que loucura, eu não sabia disso. Porque tinha leis muito rígidas, por exemplo, até hoje... Sim. Sabe que regravar o hino nacional é proibido por lei. Ah, sim, né? Já ouvi falar disso, que não. No nacional. Inclusive também que antes era proibido que se batesse palma, né? Em locais fechados. Mas meio que parece que eles já mudaram essa, porque tipo, as pessoas sempre batem palma mesmo, eles estão... Então, não mudaram não, porque ninguém aplica a lei. Por exemplo, tá. Lembro, acho que é só em lugares fechados, né, que é proibido de verdade. Se não me engano, em lugares abertos pode. Não, durante a execução do hino, você fazer barulho ou movimentações... Ah, não. Depois que finaliza a execução, não durante. Depois. Por exemplo, o pessoal pessoal que protesta aí pedindo intervenção militar por com o hino nacional passando na rua, que tenham ocorrido isso, pelo menos aqui outro dia ocorreu isso, né? Tá contra a lei. Loucura, vocês sabem que tá se tivesse realmente de novo o governo militar, vocês iriam ser presos, porque por lei ainda é proibido fazer barulho enquanto canta o hino, então você não pode ficar usando o vuvuzela enquanto tá cantando o hino nacional, ainda é proibido por lei isso. Por sinal, eu sei de uma pessoa que isso já posterior ao tipo, fim, já tinha acabado o governo militar, mas interior, né, sabe que essas coisas demoram para começarem a ser aplicadas. E ela, a pessoa tava passando na frente de um o delegado da cidade não gostava, né? Passando na frente e tal, e tava tendo o hasteamento da bandeira e tocando o hino, e daí a pessoa não parou. Uhum. E daí o delegado mandou prender. É. Porque não parou pra execução do hino, né? Uhum. Porque a pessoa... Né? Porque... Só que daí tinham várias outras pessoas passando na rua que também não foram presas. Mas é a lei... Que não foi revogada. Que nunca foi revogada. É a lei de símbolos nacionais. Ela... Por isso que... Você não pode mexer, né, nos... Não, inclusive publicar a partitura do hino nacional tem um problema por lei, essa lei protege isso, você não pode fazer arranjo para outro instrumento, quando faz a gravação, se não for a gravação feita lá em 60 e pouco, a pessoa pode ser presa por executar. Entendi. Então, acaba que se alguém mexer um pouco no hino, pode ser censurado, né? Embora a gente Pode. saiba que muita gente, né, sei lá, muitos cantores usam o hino e fica de boas hoje em dia, né? Que é dessas leis que eles não aplicam mais tanto, né? Mas tá lá, mas não. Inclusive, errar o hino nacional é crime, né? Também. Fiquem sabendo, pessoas. Porque é zombaria, se você mudar a letra, paródia, paródia é proibido. Ninguém grava paródia ainda porque é proibido do hino nacional. Deve ter na internet já, não é mais? Sim. Né, isso sempre tem. Eu lembrei. Não, diga. Pode falar, pode falar. É que eu lembrei de hino e tal. Eu lembrei do Gabriel Pensador, que em 92 ele coloca naquela música dele, Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente. Tem um trecho do hino, né? No... Que... Tem. Mas essa época já tava um pouco mais de boas. Um pouco mais de boas, né? Que foi, enfim, né? Você fazer uma música falando Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente, não cabe. Né? É que não pegava bem aplicar a lei, né? A questão É. é Por só sinal, essa. excelente música, viu? É só essa. E outra coisa que vai ter nos anos 80, você vai ter no final dos anos 70 uma movimentação do que chamam hoje de black music, né? Que é soul, você trazer o funk para o Brasil, né? Até porque O próprio aquele. Tim Maia, né? O próprio Tim Maia, né? Porque você tem o samba, pelo embranquecimento, ele perdeu para uma parte da população aquela representatividade que ele tinha de um grupo social específico, né? Certo. Para outro grupo, a soul music também era uma forma de dominação norte-americana. Tem críticos que falam Nossa. sobre isso, né? Então, sempre tem essa tensão, isso, a gente não saiu muito. É curioso que nos anos 80 o rock é chamado literalmente rock nacional. Sim. Quer dizer, é quase que uma tentativa de resposta àquela questão. Não, agora é um rock nacional, principalmente depois do Raul Seixas, nos anos 60, 70, né? Você passa a usar o slogan de rock nacional de uma certa forma como equilibrar a tensão da identidade, né? Ah, sim, porque daí é como uma reapropriação do rock, né? Não mais o rock da Jovem Guarda, agora é o rock nacional, né? Isso. E sendo que, no final das contas, se você vê a faixa etária, o Raul Seixas tinha a mesma idade do Erasmo. Sim, ele, né? E o Raul Né? Seixas, ele publica o primeiro, se eu não me engano, o primeiro disco dele é de 68. E ele tem todo um envolvimento. Ele não se envolve tanto com o pessoal do Tropical e tal, mas ele tem toda uma questão. E tem uma música dele que eu acho muito boa, que é a música que ele fala que é porque se para agora, para fazer sucesso, tem que fazer música de protesto. Se tem que reclamar, eu também reclamo. Ele fala, não, eu reclamo, porque eu fui o primeiro, eu sempre fiz música de protesto. Vocês que estão aí. Que é meio que uma resposta, né? Todas as Sim. críticas que ele devia levar de que fazendo rock você não tá sendo. A própria música que ele misturou com o Chachado, ela foi também uma Rock. resposta, né? Aí você fala, não, é possível um rock brasileiro. É essa música que matou um pouco a discussão. É, tô aqui comprovando, gente, rapidão, deixa eu só colocar aqui. Ah, não, e o Raul mesmo que... Porque ele é muito diferente mesmo, né, do uhum. resto do movimento do MPB e tal. Ele é muito mais o macho, né, dessa representação mais macho. Eu sei que hoje em dia você olha para vocês, o pessoal olha e fala, nossa, calça colada e tal, não, mas ele era o cara do muito mais seguia as coisas do Nordeste, de, né, de homem, macho, que, enfim, teve um monte de mulher, traía elas, tal, essas outras questões bem problemáticas. Uhum. E daí ele acaba não se identificando tanto, né, o rolê dele é um pouco diferente do rolê do resto do pessoal da Tropicália, etc. Sim. Mas sempre rola, sempre teve uma tensão, né, ali no... Teve. Porque ele flertou com um pouco de anarquismo no Sociedade Alternativa, né, que foi a música que quase gerou o exílio dele, né? Sim. E a coisa da calça apertada, é engraçado, hoje tem essa conotação, né? Mas quando o Elvis aperta a calça na virilha, é pra deixar a virilha mostra. Porque, né? Porque a calça... É super masculino, né, a ideia de... É, porque a calça, se a gente vê a calça antes dos anos 50, o cavalo das roupas masculinas, né? Ele era muito largo, porque era para disfarçar a virilha. A calça masculina dava uma disfarçada na virilha, era para ela não ficar muito evidente. Por isso que as calças eram meio grandonas, assim, nessa região, né? Daí o Elvis dá uma volta lá para a idade, para 1400 e pouco, quando as calças eram, inclusive, de cores diferentes, né? Para ressaltar a virilha. É genial, por sinal, pessoas olham quadros, sei lá, Henrique VIII da Inglaterra, dá uma olhada e você fala... Por que você está usando uma cor diferente nessa região? Está. Porque era moda. Era bonito. Exatamente. Então, e o Elvis é a grande inspiração do Raul Seixas, né? É, né? É, o Raul Seixas, ele tem essa questão, né? Que ele tinha uma certa... Uma família que tinha uma certa grana e tal. Então ele tinha acesso aos discos. Ele convivia, acho que ele aprendeu inglês relativamente cedo. Ele convivia muito com o pessoal de embaixada, etc. Sim, sim. E daí ele, tanto é que o Raulzitos Panteras, né, que vai tocar primeiro, que é o primeiro grupo dele, de acordo com ele, é o grupo mais quente da Bahia. Muito bom ser essa frase. Que tocava com o... Quem que deu a coisa pra ele foi o... Ai, como é o nome? Aquele cantor que tem a mesma voz do cara do Legião Urbana. Ah, tá, é um... Difícil, né? Foi terrível. Que meu pai sempre fala. Fala, esse cara. Ele fala, né? Tipo, esse de Umbana, esse cara aí fica a mesma voz do tal pessoa. Eu falo, nossa, nem conheci esse outro. Mas. Mas, enfim, o Raul Seixas tem toda essa questão de. É, ele não tá bem ali, mas ao mesmo tempo ele sempre fez música de protesto. Tanto é que ele é preso, né? Ele é preso, torturado e acaba saindo do Brasil, né? Não é. E essa saída, no caso dele. De vários músicos, né? Você abre, você de uma certa forma, e até a morte de alguns, que nem Elis Regina, que morreu cedo, né? Assim, você acaba afastando algumas figuras que tinham essa representatividade de música brasileira, com jabá, esses caras começam a ter dificuldade de tocar por aqui. Edu Lobo, por exemplo, né? Ele não foi exilado, mas tinha uma dificuldade enorme de. Ele compôs e gravou disco todo esse tempo, fazia show. O Ivan Lins e alguns caras que vão aparecer um pouco depois, tipo Ivan Lins, né? Tinha uma dificuldade, assim, aí por causa do Jabá. Você abre um espaço, que aí vai aparecer o Clube da Esquina, que aí vai aparecer a Soul Music no Brasil, vai ficar muito forte. Vai aparecer o chamado Rock Nacional, né? Que era um rock de protesto, só que era um protesto diferente, porque eles tinham uma coisa... antinacionalista, né? O rock de Brasília tem muito isso, o paulista tem muito isso, o do sul, bom, o sul sempre é antinacionalista. O sulito não é de hoje, né? Eu acho que é um pouco antinacionalista, um pouco resgatando também essa questão do nacionalismo como uma pauta muito mais de direita, de manter os costumes, né? Acho que é. Então você tem. Você tem esse discurso, só que eles também, eles criticavam, mas não criticavam meio que, era uma crítica não com, sem, como fala, sem um interlocutor direto, sem um objeto direto, né? Uma crítica às vezes mais genérica, assim, né? Muito uma crítica à sociedade também como um todo, né? Não necessariamente à política vigente. E quando ocorre assim, durante, aí você tem todo esse fenômeno, quando acaba a ditadura militar, é curioso como que a ideia de música brasileira volta com muita força, já no finalzinho dela, né? Porque é rock nacional, é o axé sendo defendido nos anos 90 como a música da Bahia. Certo. Hoje é interessante, né? Porque o tanto de roqueiro que veio da Bahia, o tanto de tudo que veio da Bahia, né? Como a Bahia é um super berço musical do Brasil. Não é. E o axé, né, do Luiz Caldas, que flertava com o rock, né? Porque o Luiz Caldas é o cara do rock que fazia um frevo diferente, que é a base do axé, né? Que é o axé, né? Sim. Na verdade. E você vê que essa busca por o que é música brasileira continua muito forte. Né? Até agora, a defesa que se faz hoje do funk, né, tem um pouco dessa carga. Não, é a música do Brasil, né? Ainda tem, né, você vê essa questão da identidade, né? Uhum. Até porque, com certeza, o funk brasileiro é muito diferente, né, do que uhum. o conceito de funk no Brasil, até a batida tal, acabou sendo, mudando muito, né, do... Não, é... Mesmo o Lira Paulistano, que teve no final dos anos 80, se você pega alguns caras, tem um pouquinho de... O Arrigo Barnabé, por exemplo, é um cara que ele conhece bem a questão de identidade nacional. Se você escutar os programas dele, né, na Rádio USP, ele tem uns programas de rádio muito bom por lá. Mas você vê que ele tinha essa questão de uma música diferente para o Brasil. Aham. Ele tinha... Teve uma oportunidade que eu conversei com ele depois de um show, rapidamente, né? Porque, na verdade, porque ele é gente boa, que ele desce pro palco e não vai no camarim, ele fica ali para conversar, para conversar com o povo, né? E eu não podia. Eu falei, tem umas perguntas que eu queria fazer para ele, que eu falei, ah, nunca vou ter essa oportunidade, então, né? Vou dar uma de cara de pau e chegar perguntando. Mas você percebe que ele tem uma consciência sobre essa questão da identidade nacional, assim, né? Consciência, assim, ele percebe, ele vê que o trabalho dele tinha um pouquinho disso, assim, sem ser um nacional no sentido de refazer a tradição, mas no sentido de ser nacional por estar questionando aquele momento que ele viveu, né? E é interessante ver que, querendo ou não, acaba a ditadura e tal, e a questão de qual é a música nacional, como que a nacionalidade, como que a identidade se reflete na música, continua sendo uma questão, né? Continua. Que está tanto sendo executada, de certa forma, mas sem querer, por algumas correntes, e por outras pessoas que está sendo pensada, né, nessa parte mais intelectual da música e tal. Até E porque acho que sempre vai continuar, né? sempre vai ter. Até porque na ditadura, quando você tem esse paradoxo daquilo que se dizia ser música brasileira, tá contra a ditadura, digamos assim, né? Porque a música era uma forma de englobar o brasileiro, no final das contas, né? Era uma manifestação de brasilidade, digamos assim, né? Era vista como uma manifestação dessa brasilidade. Esse conceito do brasileiro entrou em paradoxo Claro. na ditadura. Então, você ter esse problema do que é o nacional e do que não é o nacional, talvez a gente não superou tanto essa. Um dos milhares de problemas da ditadura, talvez seja exatamente a gente não ter conseguido superar um pouco esse debate. Assim. Certo. Ainda tá peso nessa coisa, né? Por que que eu digo isso? Quando você está no meio do musical, você vê que isso está muito presente ainda, seja na música erudita, que são coisas que fala, gente, tipo, vamos virar a página, tem outros debates para fazer. A gente já tá debatendo isso há tanto tempo, gente. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que não lê o Mário de Andrade, por exemplo, que não, isso é um cara nacionalista. Caramba, mas se o cara definir o que é o Brasil, eu tenho que ler o Mário de Andrade falando de música. Tipo, inclusive se você é contra, aí que você tem que ler mesmo, né? Para fazer a crítica, né? Fazer a crítica. Você, por exemplo, ao mesmo tempo você não pode fazer um estudo aprofundado. Isso eu tô falando agora um pouquinho da academia, né? Hora de me queimar. Fala com cuidado. Não é assim? Mas para a própria academia, a gente tem um problema de relação com os compositores nacionais, dependendo do lugar, porque ou você tem que elogiá-los, ou você tem que criticá-los, você não pode simplesmente analisá-los, entender que a proposta do cara era aquela e entender como que ele fazia, como que se insere naquele contexto. A gente tem muita Entendi. dificuldade com isso ainda. Que incrível, né? Mas. E curiosamente, na música instrumental, né, no, da, chamada música instrumental brasileira, que é aquela música instrumental que não é música clássica, digamos assim, né, você percebe esse debate muito presente ainda, que o negócio fala, gente, chega, pelo amor de Deus, vamos virar essa página, porque ainda você vê algumas tensões, grupos de, não, isso daí é tal estilo de música, não vou porque isso não é nacional, sabe? Eu já escutei isso aí de colegas de profissão. Nossa, Ou eu alguns. confesso, eu não sou coisa, mas eu tinha uma época, mas era especialmente pelo fato de eu não falar inglês. Como eu não falava inglês, eu demorei muito para aprender inglês, eu não ouvia músicas em inglês, porque eu não entendia elas, e eu não gostava de ouvir músicas que eu não entendia. Tinha uma exceção, Elvis e Beatles eram mais ou menos a exceção, assim, mas em geral, tanto é que é muito louco, totalmente falando de mim, assim, mas para mim. Todas essas bandas de mais de rock e tal, que uma galera que foi adolescência de muita gente, não foram para mim, porque eu não ouvia mesmo, tava em inglês, eu não ouvia. E eu era meio radical, assim, eu falava, não, não vou ouvir. Na minha fase mais nacionalista, eu falava, de jeito nenhum, só ouço rock brasileiro, me nego a ouvir essas coisas de outros países. O Paco Aresma, né? Quase assim, né? Eu era muito, nossa. Não, era total, assim, eu realmente colocava e eu saía do lugar, assim, tipo, me recuso a ouvir essas tentativas do estrangeiro de tomar o meu país. Todos esses debates aí que a gente falou agora. Sim. E, pô, e depois você cresce, você percebe que não tem nada a ver, que dá para conciliar, dá para ouvir de uma forma diferente, dá Sim. para ter uma visão crítica sem necessariamente parar de ouvir, né? Sim, porque eu entendo o ouvinte que tenha preferências, porque todo mundo tem suas preferências, Ah, né? com certeza. E pessoalmente é muito bom, é muito divertido ouvir e entender a Não, letra, né? sim. Mas quando vejo. E é algo que é pior. O meio musical ter isso é uma coisa que pessoalmente me incomoda um pouquinho, que eu acho que a gente cria algumas questões que já tinham que ser superadas, né? A gente tinha que entender que as pessoas têm foco de trabalho, e o que é diferente de falar da qualidade de um tipo de música ou de outro, né? Separar essa questão. Agora, na produção musical, quando você vai para editais, essa questão ainda está presente. Você vê que na própria política cultural do país, isso não foi completamente, que não é um debate que não dá para ser debates que não dá para ser abandonado, mas ele pode ser superado, pode chegar, gente, a gente não chegou a nenhum lugar, vamos discutir outras coisas. E a gente vê que no meio de produção musical, de incentivo cultural, no campo da música, isso não se perdeu. Porque você vê, eu comentei sobre o Villa-Lobos do Paulo de Tarso Salles, o primeiro grande trabalho que virou musicológico, virou pro Villa-Lobos. Qual que é a técnica de composição desse cara? O que que tinha naquele contexto que ele se formou? O que que ele ouviu? Que partituras que ele analisou? O primeiro cara é o Paulo de Tarso Salles, que é um professor da USP, que eu não sei se ele tem 50 anos. Eu acho que ele não tem. Um pouquinho mais de 40 ele tem. Mas você fala, pô, o primeiro que fez isso. E o livro foi lançado como livro por 2010, assim, que você fala, 2012. É muito Certo. recente. Quer dizer, isso mostra como que o debate, em várias instâncias, seja mais acadêmica, seja mais social, ele não deixou. E para mim isso é uma certa culpa da ditadura militar, porque isso, quando isso se tornou tão político, tanto em relação aos costumes quanto à política, o debate paralisou. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Ah, sim, e daí foi aí que, tipo, como ficou tão polarizado, tão. Precisava-se, tomar uma posição tão forte justamente pelo momento político que o país estava vivendo, né? E daí não, e daí o debate paralisou e não voltou a se debater mais. É uma pena, né? Não, é uma pena que e esse não deixa de ser um dos atrasos que o Brasil tem, assim, atraso nesse sentido, que é um debate que poderia, né? Poderia já ter visto, né? Com certeza, já dava para passar. Mas eu acho que é muito interessante como, até nisso, dá para ver um pouco essa questão de como que a identidade e a música se misturam, né? um pouco como você vai ouvir, o que que você vai criticar, porque tudo isso também faz parte da sua autoafirmação de identidade, né? Sim. E no fim das contas, às vezes rola até uma certa. Eu digo que é uma coisa meio adolescente, porque essa questão de afirmação de identidade costuma ser uma característica mais adolescente, né? Mas. Adolescente nesse sentido, não é que eu tô chamando as pessoas de nada assim. Mas essa questão de, pô, é uma característica mais adolescente que dava para superar no debate acadêmico, né? Já não tá mais no aquele mesmo momento. Não é, e aí juntou com outro problema que é a nossa falta de memória musical, que aí é um problema que Mas é eu acho que a mais memória tá complicado. faltando em várias áreas, não é só na música. É, e isso também é fruto da ditadura, a gente não tem memória. Mas, de novo, quando eu falo que tem um programa político específico, ideológico, que é montado por cada governo, e é todo governo vai ter o seu, Sim. gente. Não existe um governo que não tenha. Mas o da ditadura fez um desserviço muito grande nesse sentido, né, da questão de como ver a história, como ver as humanas em geral, e apagar a música e apagando outras coisas justamente para não ter essa memória. Não, Uma exatamente. pena. Porque aí a música ela se insere que essa inserção da música como parte da identidade. A música já tem uma relação complexa com as outras artes, por questões que não dá para comentar agora, porque a gente tem que voltar à Grécia, passar pelo Renascimento e. E porque assim tem tipo só umas 3 horas e pouco que a gente tá falando, né? Isso já tá muito grande. Mas aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma literatura nacional, tem uma literatura que se insere também nesse debate. A gente pode pensar o teatro, pode pensar o cinema. A música tá muito. As pessoas andam com radinho por aí, né? Desde que você tem um rádio. É um país muito musical e muito, né, É. assim. E A a música música. faz parte do dia a dia, né? É, e ela sempre tem essa tensão. É sempre. A música, ao longo da história, sempre foi uma arte que faz parte porque eu posso cantarolar. Eu posso lembrar da música e cantarolar no meio do meu trabalho, enquanto que talvez para imaginar um quadro eu precisaria de um momento de contemplação maior, enquanto eu consigo, sei lá, fazer minhas coisas cantarolando uma música, né? Ela tem uma presença no tempo, ela tem uma aparente perenidade que nem sempre é possível para todo mundo, no caso das outras artes, e ela teve presente num. O tempo todo. E como ela pauta essa discussão, porque pô, a gente começou a discutir aqui sobre o seu primeiro império, não foi à toa, porque você vê que ali já estava o fato do primeiro Dom Pedro ser músico, e então é claro que ele ia pensar a música nessa questão. O segundo, se correspondendo com alemães que faziam um processo parecido, tudo que veio depois, a gente vê que sim, a música está no meio da identidade nacional. É difícil falar de música sem pensar na nossa identidade, sem pensar na nossa relação com um conceito de brasilidade ou com identidade nacional. Com certeza. E acho que é muito ver essa como. Claro, cada país vai ter sua especificidade, etc. A gente está falando da realidade brasileira, mas como a música foi fundamental na construção e, ao mesmo tempo, como a partir da música a gente consegue perceber essas tensões entre os diferentes lados que estão tentando avaliar ali, né? Exatamente. Né? A coisa não é tranquila, né? Não, porque você tem. Quando a gente fala em questão de identidade e tal, você sempre tem mais de um grupo tentando ser o grupo dominante e tentando ser o grupo controlar a narrativa. Isso Sim. para todos os lados estão tentando controlar a narrativa de alguma forma. Sim. Não, com certeza, sempre vai tendo essas tensões, né? Um grupo tensionando o outro. Ao mesmo É muito. tempo, isso resvala para outros setores da política e volta para aquele ponto da identidade. É interessante mesmo, né? Aí, em geral, você tem sim modelos e padrões que são pensados por, embora a gente como falou algumas vezes, junta a fome com a vontade de comer, mas esses projetos são pensados. Tem pessoas, tem profissionais que estão trabalhando justamente para pensar como isso vai ser aplicado, de qual forma isso vai afetar a população, de qual forma não vai. Então não vejam, não, nada é muito inocente na vida, né? Em termos de música, em termos de identidade. A identidade nacional é uma construção pensada por muita gente. Então você tem que ter essa consciência, né, de que ela não acontece do nada, ela não é uma coisa natural. Exatamente, até porque as coisas são patrocinadas, né? Assim, se a gente em outras épocas também era por outras vias, mas só o fato quando você alguém fundou uma rádio, alguém tem interesse que aquela rádio funcione, né? Tem interesse que ela funcione de uma determinada forma, como a gente falou da Rádio Rio de Janeiro. Você tem patrocínio de festivais, tem grupos que patrocinam, que escolhem aquilo que vem, aquilo que não vai, né? Então sempre tem esse conjunto complexo, porque e é muito interessante que ainda você ouve essa coisa, não, essa música, essa questão da música brasileira como fusão das três raças, por exemplo, ainda está presente em muitos discursos por aí. E ainda se usa, o que eu acho mais interessante é que usam como se fosse uma grande novidade, né? Nossa, que revolucionário essa pessoa fazendo isso, gente, mas isso está sendo feito? Tipo, isso é uma política lá do Segundo Império. E o conceito de raça nem é mais aceito pelo meio científico, como era no. Pois é, já dá para, né? Não é mais, essa novidade não é nova. Você pode falar de três etnias, de três grupos étnicos, dá para atualizar, né? Mas dá Pois para é. ressignificar algum termo, né? Mas é muito curioso, né? É, não é Bom, interessante. acho Mas que a eu gente acho aproxima aqui, né, da finalização. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer sobre o tema? Fica à vontade. Não, eu acho que deu pra gente dar um panorama básico sobre a questão. Mas é isso mesmo, gente. A gente deu um panorama básico, porque é um tema que dá para falar muita coisa. Essa questão de identidade nacional, acho que é só para reforçar isso, que identidade nacional é um conceito em disputa, e vão ter vários grupos disputando ela, e tem formas que funcionam, outras não funcionam, tal. Tem formas que você concorda mais, tem outras que você não concorda, mas é só lembrar que a identidade nacional não vem do nada, ela tem ideologia sempre, porque tem muita gente que está com medo de falar de ideologia hoje. A ideologia está presente em tudo que você faz. Ah, exatamente. E confesso que eu nunca entendi por que que o Cazuza queria dizer quando ele cantava ideologia, eu quero uma pra viver. Eu acho que ele só não entendia o que é ideologia mesmo, porque Ele tinha uma, né? não tem como. Até hoje você tem políticos que chamam músicos para tocar ali da propaganda política. Você não escolhe aquilo à toa, né? Sempre uma atenção a uma mistura de pegar algo que está do gosto popular, mas ao mesmo tempo se reforça aquele gosto, né? Então você tem e vale a pena, porque vale a pena acompanhar, quem tem interesse. Se vocês procurarem, por exemplo, na ANPOM, é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Música, né? E você tem muitos trabalhos sobre essa parte. Precisa de muito mais, é uma área que precisa ser mais estudada. A gente só conseguiu trabalhar, porque qual que é o problema? Isso é uma questão do meio acadêmico. Só dá para discutir isso na academia mesmo após o fim da ditadura militar. Não tinha ambiente para se discutir isso antes. Tem caras que já discutem. Você pegar os livros do Sousa de Mello sobre o samba, ele já discute. O Tinhorão já discutia, né? Já tem um pessoal que estava ali, mas era uma coisa tímida e cuidadosa, porque você está num período que, né? Tem que ser um cuidado, né? É só um pouquinho. Né? Tipo, você toma cuidado, mas tem havido um certo afastamento histórico, tem facilitado também o clima para pesquisar, precisa de muito mais coisa. Quem ouvir, for da área da música, tem tema pra caramba para pesquisar sobre isso, né? Se você pegar um compositor, fica aí, por exemplo, para quem tiver muito interesse, fica aí o trabalho que dá para fazer a historiografia de um compositor, quer dizer, uma análise historiográfica de como aquele compositor, aquele músico é representado em diferentes momentos históricos, é extremamente interessante. Eu fiz isso durante o mestrado numa disciplina com Carlos Gomes e Villa-Lobos e foi muito assustador e interessante ao mesmo tempo. Porque você vê a mudança de cada personagem dentro do contexto político. Então tem muita coisa para fazer, tem muitas pesquisas já. Eu falei do site Dampom porque tem lá tanto os anais dos congressos de pós-graduação em música, então você vê muita coisa. Você tem a própria revista Dampom, então você dá uma olhada, tem muita coisa, mas quanto vale muito a pena ver esse tema. Eu acho que pensando agora na ditadura, a gente tem que pensar na identidade musical, na identidade nacional, em termos de música, na ditadura militar. Parece uma coisa, só uma curiosidade, mas não é. São fatos recentes que aconteceu. A gente ainda não, a gente não conseguiu, na minha opinião, refletir bem sobre o que foi a ditadura militar. A nossa falta de memória, a nossa falta sobre isso é muito grande, a nossa falta de análise é muito grande. E por mais que música pareça um efeito banal, não é. Com certeza. Na verdade, quanto mais banal a coisa parece ser, mais intrínseca ao momento ela é. Pode ser música, culinária, o vestuário que a gente estava comentando aqui aos poucos. Quanto mais banal, mais pano para manga dá na pesquisa. Não sei se você tem essa opinião também, né? Um tanto. Eu acho que essa coisa, né? O que você sente, o que que a pessoa que está vivendo aquele período sente como banal, ou o que que parece que não tem significado nenhum, muitas vezes tem muito significado justamente por ser o comum, né? É exatamente. É uma chave para olhar o período, né? Muitas vezes. Né? Com certeza. Não, foi muito Bom. legal poder gravar esse episódio, viu? Muito obrigada por. Aprendi muito. É uma das coisas que eu acho muito legal, assim, que eu acho fantástico, fascinante de fazer podcast, é que eu tô sempre aprendendo. Além de ouvir podcast também, tô sempre aprendendo, mas obrigado pela oportunidade de gravar, aprendi demais. Não, eu agradeço bastante o convite, né, esse pequeno podcast aqui, né, podcast meio humilde, pequeno, tal. Você é uma pessoa muito legal, fiquei muito feliz da sua participação, né? E fica aí para o ouvinte, o que você quiser comentar, discutir a partir disso, apontar problemas, fica aí à vontade. A carta, pelo jeito, não foi usada, mas se você perceber que houve, que a carta precisaria ter sido aplicada no episódio, pode falar aí. Inclusive você, tu faz você reescutar o episódio, ver, ocorreu aqui, pode apontar, não tem problema Pode nenhum. deixar. Tá, pode Né? deixar. Eu não senti nada assim, mas eu posso deixar que eu. Se eu sentir sim, eu aviso. E, por favor, comentem e mandem, né? Se a gente falou besteira, se a gente falou coisas interessantes. Porque esse debate que é gostoso de ser feito também, Sim. né? Com certeza, né? Obrigadão aí, né? E Muito obrigado, obrigada. ouvinte, pela sua nobre paciência. Obrigada, ouvinte. Você é um guerreiro mesmo. Espero que você se divirta com as nossas algumas horas conversando sobre. Sim. Vocês podem ver que a gente fala bastante, né? É. Obrigadão.